3 e o controle 1208. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. 5023-1208, já está pronto para pushback e acionamento no pátio 3. Livre pushback e acionamento, chame para o táxi no 3. Total 991. Autorizado pushback e acionamento. Papapapá, Oscar Lima Eco, no Hospital do Solo. Vamos até a posição na Lima, aguardar o táxi da aeronave da American Airlines, um Boeing 757. Após, será autorizado até o pátio 3. Mactiane Alfa, decolar 222, chame o controle 208. 04, Mactiane Alfa. Rio 5973, decolar 222, chame o controle 208. Ciente no 208. Decola da 97, ingresso no litoral sul, Mike Juliette Romeu, aciona o código padrão 01115 e o controle 1208. 219. State Mike Charlie Alfa, direto destino. Prato. Controle Salvador, bom dia, Rio 5972, 5973, decola na sua escuta. Rio 5973, bom dia, suba para o 310, sai da PUCA. Ciente para o 310, já autorizaria dar presente para o AG Aracaju? Rio 5973, já estamos coordenando com o centro. Obrigado, já estão se dá corda na proa de Olinda, a gente já agradece. Pode deixar. Valeu. Persons on board, information and endurance. Yes, sir. We have 140 passengers on board. Standby for endurance. Autorizado, Olinda. Grato, Rio 5973. Until gate number 6, we have another aircraft for taxi on gate number 1. And then you're going to follow this Boeing 737-800 of Go Company until the hold point of runway 10 via India and Alpha and KNH 1019. Initially, you're going to taxi until gate number 6. Roger, American 980, taxi initially, beam, and then stop the beam gate 6. Await, then we will follow Go 737 off gate number 1 to the holding point. Runway 10, American 92. Salve, Salvador, Gol 1642 para o táxi. 141 a bordo, 3 horas e 17, alternativa Salvador. Autorizado o táxi de Índia Alfa no ponto supera a torre em 198, desse 162 e o Kenegão na 019. 1019, ponto supera 1862, Gol 1642, via Índia Alfa. American 990, you're clear to taxi into hold point runway 10, following Boeing 737-800 of Go Company. And hold point of runway 10, call tower 118.6 and KNH 109. Roger, 1019, we will taxi now all the way to holding point runway 10, following Go 737 and tower frequency 118.6, American 990, wait till we go. You're welcome, 980. Para o 380, vou ir direto Leda. Direto Leda, 3053, obrigado. Maeco. Reporta para ingresso no pátio 3, eu acho que ele Maeco. Gente, seguindo aeronave, reportará para ingresso no pátio 3, eu acho que ele Maeco. Do controle, Romel. O grau 099. Além da cola, dá um notar agora no 642. Trip 5514 a 5 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju 120 decimal 3. 1203 Aracaju, é o Trip 5514, obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia. De manhã. dirigir até o pátio 3, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, atento a sinalizador no pátio 3. Atento a sinalizador, Oscar Lima Eco. Aguarda a aeronave de pequeno porte ingressar parte 3, após autorizado o táxi via parte 1 do Indy Alpha no ponto de espera torre em 1.18.612 e o ajuste no 09. Aeronave ingressando no parte 3 é um Bravo Eco 58. Chama o Centro Recife, 12545, alterna 12685, vamos lá. Oi, bom dia. Autorizado Salvador, Manati, Grupo Zulu, rota direta, no 1010, via corredor Axé, decola da 17, curva direita, acione o código padrão 0125 e o controle em 1208. O Mike, Eco Delta. Já teria as informações do táxi após o cotejamento? Sete 642, bom dia, contato radar, só 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, gol 642. Cotejamento correto, chame pronto, correção. Chame torre em 1-1-8, décimo 612, pronto para acionamento com informações de táxi. O Mike é com Delta. A aeronave chamou solo? Juliette Bravo Delta, ainda não tem o seu plano aqui no TATIC. Vou chegar com a sala IS. Poderia confirmar somente a matrícula inteira da aeronave? Chame Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, vamos. 25, 3325, 3153, obrigado. Confirmando é para Ilhéus o plano, Juliette Bravo Delta. Temos aqui o retorno de Ilhéus às 14 horas, 1400 Zulu. Juliette Bravo Delta. Saída de Salvador às 11 horas Zulu, para Ilhéus, o Juliette Bravo Delta. Bom dia, senhor. Identificação, desça 2000 pés, chegada a mão, ajuste, 1009. Resumindo, presente pro ADTOC. Tower, bom dia, American 980. American 980, cleared, line up and take off runway 10, 110 degrees, 08 knots. Roger, cleared, line up and take off American 980, be just another 30 seconds. Mike, Charlie Alpha, controle. Proceda, senhor. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, bom voo. Siga a secundária. 133 25. 255 3325, grato, Mike Charlie Alpha. Tower American 980, just confirm we are cleared to line up and take off. Clear line up and take off runway 10, reach 120 degrees, 08 knots, American 980. Roger, cleared, line up and take off, American 980. Do 919, mantenha ponte espera da 10. Voo 642, chame Recife, 125, corrijo, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45, bom voo. Voo 642, Recife, 12685, 12545, bom dia. Voo 991, Lima, tem pista na 0. Can I 980 airborne at 34, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. American 980, airborne to you, and ciao. Salvador Departure, American 980, passing 2500 for 370. Good morning, American 980, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 370, Puka Departure. Climb to 370, Puka Departure, American 980. 5-3, no meio, vem na proa de drone, autorizada final, ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizado. Papapá, Mike Leite Romeu, tá na vertical da Avenida Paralela, mantendo 500 pés na escuta permanente, até o deslocamento até o parque de situação. Tá livre, minha escuta permanente, quando for necessário livrar o setor, Mike Leite Romeu. Livre, na escuta permanente, Romeu. 99-1, decolado 37, meu controle 208. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, total 99-1. Salvador Azul 4208, formação Foxtrot. Saída para o Afroti. Mantenha o perfil da saída. Temativo. Via para o Whisky 58, nível autorizado 350, realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 10, curva à esquerda, aciona o código 5031 e controle 1208. 4208, 350, Recife, via rota do plano 358. 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Responder 5035208, é o controle 4208. Protegimento correto, chame pronto. 4208 da Azul no 03. Pronto no portão 3, 4208. Tá pronto, 4208? Negativo, vai chamar pronto. Ciente. Papapá, mas já meu livro paralela e vai manter sobrevoo aqui na BR-324. Ciente, Romeu. American 980, contacting six meta frequency 125.45, enable 126.85. 125.45 or 126.85, American 980, channel. Para fazer a troca da partilha de papapá, Mike Leste Romeu, mantendo ainda a vertical da BR-324, está em Águas Claras e vai com proa de Simões Filho. Gente, Romeu. Eco Delta autorizado, ingresso, pistola 7, reporte pronto. Salvador, bom dia, Xanair 6225, já para a descida. É 225, desça para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 019, identifique. Identificou, descendo para 4 mil com 1 no 019, 6225. Trip 53, 116, semi-turne 118, decimal 612. 1186, trip 53, 116. Torres, Salvador, trip 5316. Trip 5316, continue a aproximação, cheque trem de pouso. Quem negar 1019. Baixado e travado, trip 5316. Gente, Mike, Eco Delta, mantenha o ponto de espera, nós temos, mantenha a posição, nós temos uma aeronave agora passando o marcador externo. Sigo 3, 1 no meio, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Gente, livre pouso não no 0, trip 53 no meio. Prossiga. Papá Alfa Charlie Mike, ainda não possui o seu plano? Para que horas foi feito o plano? Alfa ainda não tem seu plano aqui. Quando o confirmando o horário de confecção foi para as 12 horas. Confirmando 1200 horas, o Alfa Charlie Mike. A gente pode tirar de turbulência. Sabe a data da confecção do plano, o Alfa Charlie Mike? A antena BR-324, próxima a Paris CA1, está no visual com campo, solicita regresso da final da pistão 97. Gente, chame torre 118, decimal 612, o meu. 18612, regresso, bom dia. Bom dia, total 99111, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Regresso para a pistão 97. Risco de aproximação, reporte na curta final. Autorizado a aproximação da 97, reportará na curta final, Romel. Livre 53, 16, no solo 47, livre pela direita, chama solo 1219. Vai chamar solo 1219, trip 53, 16. Solo, muito boa, trip 53, 16. 53, 16, Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará a Juliette, trip 53, 16. Boa, chegada Mare, 050, 6200, 23 possível, vai TAP. Vai pro de TAP. 48, chame o controle 1208. Só um instante, assim que obtivermos a resposta, a gente passa a autorização. Delta, mantenha mil pés, reporte a 20 milhas, direto Manati. Foi operado. Ingressa via Juliette remota 1-3, atenta a sinalizador da infância, 5-3, 1-6. Papa, pode ser alemã que na escuta do som? S nos informou aqui que não teria recebido nada do plano em relação ao Alpha Charlie Mike não. Se eu puder entrar em contato com a gente mesmo, já sabendo que já estava tentando. 2 milhas da cabeceira 97, solicita pouso com autorrotação. Marco direto Romeu, condições de pouso direto na bata? Avião ativo. Autorizado aproximação para bata, reporte para pouso vento 1-0 graus 08 nós. Mike Juliette Romeu. Aproximação direto para bata, Mike Juliette Romeu. Gente, Bravo Delta, mantenha a posição. Prossiga. Plenamente visual autoriza descer via a informar estabilizado no localizador. Livre até 2000 pés sem restrições em pelo, o ajuste no 019 ou 6225. Agradeço, 2000, vamos lá. Sem a restrição em pelo, o 6225. Controle Salvador, bom dia, até 3663 com a informação Índia, passando 220 para 1060. 3663, bom dia, senhor, identificação dessa 4000 pés, ajuste 1019, chegada bom. Bom, 1019, desce para 4000, 3663.